Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Sofri por

basta um dia ter boca posta atrás de uma ilusão, de uma miragem. Posta embora à procura de um amor à tua imagem. Afinal, o que encontraste? Não te deram nada que eu não te tenha dado, amor. Mas depois dessa viagem, tu voltaste sem ilusão para me dizer que o nosso amor, que tem outra, mas que eu não te possa dar. Não acredito que ela te ame mais do que eu. Ninguém como eu te poderá se amar. Que tem outra, que tem outra. Agora tu voltaste para os meus braços. A ilusão, a miragem do teu amor não tem razão. Tu voltaste a dar-me o teu coração. Que tem outra, que tem outra. Canal 2 da Antena. Dói demais saber que tens outra. Dói demais pensar que te perdi. Quando te deixei eu estava louca. Quem me dera estar ao pé de ti. Não ter nada de ti dói demais. Saber que te perdi dói demais. Nem sequer uma simples palavra, nem um gesto de amigo afinal. Estás com ela, estiveste comigo para meu mal. Dói demais, dói demais, dói demais, dói demais.

chegar a madrugada. Viva a nossa tradição, pelo povo recordada, numa terra como a nossa, nem gente é tão animada. Viva a nossa tradição, pelo povo recordada, numa terra como a nossa, nem gente é tão animada. Hey! Canal 2 da Tena Web. Vai, meu amor, que ainda quero mais. O que me dás não chega. Vai, meu amor, que ainda quero mais. Eu quero a tua entrega. Yeah. Ao sul do meu chão. parceria com o Canal 2. Imigrante, vem, vem alegrar teu coração. Vem ao teu país natal, às lindas festas de verão. Imigrante, vem, vem, ao cabrito e sardinha assada, ao cozido, à portuguesa, às tripas e caldeirada. Aos piqueniques, aranhas e procissões, este verão temos mais de 6 milhões de companheiros das nossas comunidades. Regressaram para matar saudades. Às romarias chegam das terras distantes, do mundo inteiro 6 milhões de imigrantes. São portugueses de primeira sem igual, que engrandecem este nosso Portugal. Os arranhais, as festas do teu país, sem ti já não são iguais. Imigrante, vem, vem encurtar essa distância, vem dar brilho à tua terra, raízes da tua infância. Aos piqueniques, arranhais e posições, este verão temos mais de 6 milhões companheiros das nossas comunidades, que regressaram para matar saudades. Às romarias chegam das terras distantes, do mundo inteiro 6 milhões de imigrantes. São portugueses de primeira sem igual, que engrandecem este nosso Portugal. Arranhais e posições, este verão temos mais de 6 milhões de companheiros das nossas comunidades, que regressaram para matar saudades. Às romarias chegam das terras distantes, do mundo inteiro 6 milhões de imigrantes. São portugueses de primeira sem igual, que engrandecem este nosso Portugal. Aos piqueniques, arranhais e posições, este verão temos mais de 6 milhões de companheiros das nossas comunidades, que regressaram para matar saudades. Às romarias chegam das terras distantes, do mundo inteiro 6 milhões de imigrantes. São portugueses de primeira sem igual, que engrandecem este nosso Portugal. Sigam. falam sempre.